Abraão entrega o seu filho, em Deus ele confiou. Um pouco mais. 40 anos de deserto, mesmo cansado o povo esperou. Um pouco mais. Depois de perder tudo, sozinho e leproso, Jó acreditou. Um pouco mais. Mesmo sofrendo muito, Jesus olhou pra aquela cruz e ainda andou. Um pouco mais. Depois da humilhação, jogado na prisão, José ainda sonhou. Mesmo sendo pequeno e o problema grande, Davi encorajou. Um pouco mais. Lançado numa cova com 7 leões, Daniel orou. Um pouco mais. Perseguido por causa do evangelho, Paulo evangelizou. Um pouco mais. Por amor eu vim, cansado e oprimido estás. Vinde a mim. Já é tarde e o silêncio da madrugada me fez pensar um pouco mais. No cansaço que vem roubar o tempo, me impedindo de tentar um pouco mais. Uma angústia que me prende ao passado e não me permite esperar um pouco mais. E quando me sinto tão fraco, ouço uma voz que insiste em falar um pouco mais. Não temas, filho meu, em meia água e fogo irei te sustentar. Um pouco mais. Te chamei pelo nome e a palma da minha mão me faz lembrar. Um pouco mais. Eis que faço coisas novas, sou o Deus em que pode confiar. Um pouco mais. És precioso aos meus olhos, não me esqueço de te amar. Um pouco mais. Ei, filho meu, onde estão os teus acusadores? Os que com pedras nas mãos te condenavam? Ninguém, nem eu te condeno. Vai, não peca mais. Vinde a mim, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu te amo, filho meu, persevera mais.